Conforme autorizado, vigilância no 7 ou no 5. Confirme? Conforme autorizado, vigilância. Ok, conforme autorizado. Voo no 804, chame Recife agora, 1-3325, bom voo. 1-3325, muito grato, um abraço, até mais. Mais. Para puxa, estacionamento. Não. Prossiga, Romeu. Prossiga, 1-2340. É, Papagino, Papão, meu, Eco, Alfa Rosa. Confirme o pátio se encontra à pesquisa, vou lá. Sente PTA decola da 17. Sente, apenas confirmando o nível inicial, o Planean, que o nível inicial é o 080. Ciente, a radial 320 de Sete Salvador, 600 mil, cancele para o 5085. Aguarde coordenação, o Eco Alfa Rosca. 1897, está pronto para o táxi, 170 agora, estou no mínimo 3 horas e 24, alterando o Campinas. 1897, livre táxi via Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera 2186, o altímetro no 011. Pelo Pátio Juliette Alfa, pós-controle 18.6, voo 1897. Sente a torre, 18.6. A torre, vai chamar. O T3597 está autorizado após a passagem do gol? Tan 3597, coordenação equipe de solo, após a passagem do Bang da Gol, a sua cauda está livre, seu pushback no 07, portão. Ciente, após gol, em coordenação 3597. Clear Heights BP, step in, report established, American 980, we'll go. Via de 4 horas e 9 minutos, alterando Campinas, para o táxi. Segundo 605, vai dar passagem ao banco da companhia à sua direita, vai segui-lo como número 2, no ponto de espera 2886, altímetro 1011, no 09. Vai dar passagem ao banco da companhia na taxiway pela direita, segue como número 2, ponto de espera 1886. 6607, Recife, no 3325, bom voo. 3325, 607. Obrigado, bom dia. Bom dia. Tome o Eco Alfa Oscar, pronto, cópia. Certo, só confirmando, o nível 270 é incorreto, que devido à rota ser nível par. Eu tenho 280 inicialmente, copia. Ali, utilizado nível 280, plano Yankee, a 600 milhas, 600 milhas de Salvador, cancele e prossegue visual no 085. Decolagem da 17, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, Albo, após Albo, direto destino. 5042 no transponder, o controle em 1 no 9.35, Papa Romeo, Eco, Alfa Roca. Pátio 5, confirme o BOB. 8, para acionamento táxi à toa e agora 108.612 e bom voo. Alô, tá 3597? Prossiga. O 3597 vai precisar de atrasar o pushback, vai ter que embarcar mais um equipamento aqui no nosso porão. E assim que estiver disponível, a gente pede o posicionamento novamente. Afirmativo, assim que pronto, novamente, só chamar. Cópia da autorização, para cópia da autorização, o TAN 3153. Corrigo no 605, no ponto de perda no 0, pronto. 605, ali mantendo. Ali mantendo, 605. Tenho autorizado o nível 360, decolagem da 10, primeira curva direita, perfil de saída da Euleda. Pós-Leda, direto, posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, onde intercepta a rota UP November 857, até Porto Seguro, após UP November 1 no Cogino, UP Zulu 16, após conforme o plano. 5055 no transponder, 5055, 109.35 é o controle, então 3153. Autorizado com a linha 360, da 10, curva direita da Euleda, Bidev, UP November 850, seguro, UP Zulu 16, conforme o plano. 5055935, bom. Gente, apenas corrigindo a rota, ok? É UP November 857. Afirmo, Upper November 857 está seguro. Upper Zulu 16, posso. Confirma o plano. Correto, 09, o portão é posto quando pronto. Pressionamento push. No 897, aos 10:19:35, mandou. Meia 05, autorizada a decolagem, o vento 030 graus, 2 nós. Livre decolagem, descendo rolagem, voo no 605. Estacionamento da 3153. Da 3153, 09 ao portão, está livre, é portáxi. Bora, portáxi. American 90, call tower 18-6. Tower American 980, for to ILS 10. 980, call me back, Altair Market. Só botão 3517, agora para posicionamento. We'll call American 980. 3, eu tenho um colega da companhia no 07 pronto. É, porém, se ele iniciar, vai ficar à sua frente. Isso vai ser preterido. Tem algum problema? 541, vigilância. 541. 3, 5 no 7, mantém a posição, aguarde. Já tem um colega da companhia no 09 iniciando. Paciente, aguarde. 7. 10 American 980. Ok, vigilância no 605. 90, okay, out of marker. 90, okay, glitch landing. Oh, Digo, wind is 0, 30 degrees, 06 knots. Confirme novamente. 161 a bordo, 4 horas, alterna Campinas, pronto, táxi. Está livre via pátio, Juliette Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, 286, altímetro no 01, no TAM 3153. Pátio, ponto de espera, no ponto de espera, no 0186. TAM 3517, é o solo? Escuta, 3517. Corre nessa equipe de solo, após o Airbus da companhia iniciar o táxi, livrar a cauda, está livre seu pushback acionamento. Após o amigo da... Está colhendo na 3517. Uno 897, Recife, 133325, tem um bom voo. 3325, obrigado. America 90 on the ground at 17, right and contact ground on frequency 121.90. 121.9, American 90. American 980, Smith Hugh. Take 11. Roger, American 980, taxi via Alpha, hold short, taxi Juliet. Alpha, hold short, Juliet, American 980. Torre 3153, está pronto no ponto de espera 1-0. 3153, ingresso de decolagem no 0, 020 graus, 4 nós. Ingresso de decolagem no 0, 3. Saluta 3597, POP 156, autonomia 4 horas e 20, aterrando com 15, pronto táxi. Tá 3597, livre táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10. No ponto de espera 286, altímetro 1011, 10 no 1, tá 3597. Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 186, tá 3597. Fala Salvador, 3554, puxa acionar na remota. Gente, aguarda, 3554. Aguardo, no 4. American 980, maintain position before taxiway Juliet. Hold short of Juliet, American 980. America 980 via Juliet to stand 1-1. Yeah, clear to enter Juliet, America 980. Flip 5514 na escuta. Vai estacionar sua cauda no portão 11, um Boeing da American Airlines. Após o tráfego estacionar, completar o estacionamento no portão 1-1, está livre. Seu pushback acionamento, remota 14. Coordenação, equipe de solo. Trip 5514. Quem vai coordenar após a passagem do tráfego da American Airlines? Vai iniciar o 5514. Após o estacionamento. Cliente, após o estacionamento, vai iniciar o 5514. Conforme autorizado, vigilância 3153. Autorizada a decolagem, o vento 0404. Está iniciando, então, 3517. Sete, dois, três, 1935, por favor. 1935, tá 3597. Coronel, vou passar mais 17 Romeu. Prossiga, Romeu. Estando sobrevoo na via parafuso, vai com a proa da. Parte do largo. Positivo, Romeu, livre. 68 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia alterna Salvador. Gente, o triplo 5514 tem táxi autorizado via pátio Juliet Alfa. No ponto superator 808,6, altímetro 1091. Ajustado no 01, no pátio Juliet Alfa, ponto espera chamar a torre 108,6, o triplo 5514. Controle, bom dia, TAM 3517, Golio Fito, passando 3500. Ok, conforme autorizado, vigilância 3517. 17. Salvador, é o Mike até o Golf 3153. Tá 08, partida 14, decolagem 20. DOB 161, cima do Leão 1115, Zulu, tem entrada, tem um local, tem um ano, bom dia. Solo Salvador 35345, ciente da Índia. Ciente 35345, copia o nível 300 para Ilhéus. Copia. 35345, autorizado Ilhéus, nível 300, decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída da Euleida, pós-Euleida direto Ilhéus. 5062 no transponder, o controle em 1 no 9.35, o 35345. Autorizado Ilhéus, nível 300, decola dono 0, curva direita, saída da Euleida, direto Ilhéus, transponder 5062, controle 1935, 35345. Protegimento correto, repórter fundo pronto, pressionamento push, posição remota, 35345, corrigindo 43. Vai reportar posicionamento, 5345. Ah, 3153, Recife agora, 13325. 3325, vó. Solo Salvador, muito bom dia, TAM 3179 com a informação.